Renovação, renovar a ação. Se perdeu, vamos voltar pro princípio, irmão. Não adianta tirar o seu da reta e colocar a culpa no Adão. Somos seres humanos como máquina manipulada. E me questiono porque temos a mente tão limitada. Comer do fruto proibido me fez mal, mas Jesus veio renascer nosso espiritual. Então, faço bem, vai, faço bem, mas se sinta bem em querer fazer o bem também. Amém. Ame todos os seres vivos, amém. Ame e liberte todos os cativos. Nossa guerra é espiritual, saca? Somos nosso próprio inimigo e nossa mente armas ciladas. Então cultive, mexe na terra e suje as mãos pra sentir o perfume das flores em que plantar, irmão. Vamos viver, sim, claro, vamos viver, mas só vamos ter vida de verdade quando em Cristo morrer. Vamos abrir os olhos e passar a enxergar além da dificuldade que possa nos aprisionar. São os muros feitos de ego e arrogância que nos cerca. Ó Senhor, que seja feita a sua vontade aqui na terra. O rap tem que passar informação e não ser refém. Não é só entretenimento, temos que fazer algo além. Então, escute e ouça, vai, escute e ouça. Usa-me, Senhor, estou aqui, Pai, renova minhas forças. I feel like I'm floating through existence. I feel like I'm living up the time.